fomos chamados a intervir num acidente de viação, uma colisão entre duas viaturas, portanto aqui à Coitena, na estrada que vai para a Varela. Portanto, numa das curvas houve um acidente, uma colisão com duas viaturas, onde foram detectadas 4 vítimas. Tratou-se de uma colisão frontal? Sim, uma colisão frontal. Com alguma violência? Sim, claro, pela deformação dos veículos e pela situação que se encontrava de pelo menos 2 vítimas. O que é que pode estar associado àquela colisão? Isso é difícil de se analisar naquele momento. Os bombeiros, neste sentido, a única missão que têm é tomar conta da situação em relação às vítimas. Isso compete, se calhar, à abrigação de engenheiro. Uma das viaturas estava um casal em volta dos seus 70 anos, portanto, tem que ser feito trabalho de desencastramento para retirar dentro do interior da viatura. E na outra viatura seguia só uma pessoa? Não, seguiam duas também. Seguiam uma pessoa do sexo masculino, volta dos 40 e poucos anos, e seguia uma jovem de 25 anos. À chamada da ocorrência, seguimos logo com 3 ambulâncias e os desencastramentos. E depois pedimos apoio diferenciado ao INEM, onde apareceu a CIVA de ceia. Duas delas foram encaminhadas para os hospitais na cidade de Coimbra e duas regeiras foram tipo ao centro.